Você está com um caminhão veneno. Sempre no oferecimento de loja Fortaleza Surfwear. Grupo Aguiar de Marituba. Divina Pizza. Óticas Coelho. Ciope. Sandálias Kenner. E Leozinho Lanches. Estamos autorizados agora. Então, pode envenenar essa galera, meu DJ. Jundiaí! Gente, que satisfação, que privilégio mais uma vez a gente chegar pela região de Santa Isabel do Pará pra mostrar veneno! Veneno! E tá só no comecinho, alô Top Gun! Obrigado pelo carinho, viu? Toda a galera do Paredão Top Gun, junto com o Veneno, aqui pra fazer essa grande festa aqui do campeonato do Emerson Promoter. E a gente vai detonando, detonando, detonando, detonando, detonando, detonando assim, ó. Mais pólvora. Menino na parada. Tiver no rank tá tocando. Um, dois, três. Jackson. Jackson Bahia. E ele está lá, prepara que vai tocar com tudo no céu da pressão. Explode. Mais pólvora. Diz que bem. Veneno. Se liga, Bruninho! No oferecimento de Champions League! Todos a bordo! Explode o bagulho! Bora, meu parceiro Leste, bora se ligar! Vou fazer chover em cima deles! Mais pólvora! Hoje não. Chama um abraço pra galera lá da segunda digital. Tati, Pedro, Josimar, o Sandro e o Cisne. Vou fazer chover. Ai, droga. Ai, droga. Olha o mãozinha. Ele é veneno. DJ Lohan que tá tocando. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar. Olha os envenenados, viu? Diego Gomes, já aqui do lado direito, aqui bem do ladinho do Darlan. E aí, Adler? Um abraço pra você, Darlan. Fica de fininho, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim. Tô vendo qualquer meu Cristo. Ai, droga. Ai, droga. E aí, meu motor, a Gabriel? Ai, droga. Então, Hugo, rei das faixas. E ele já disse, Darlan, agora eu também sou veneno. Para meu doutor João. Vai do batidão, do batidão, do batidão do bar. Já tá ao vivo. Já filho pop, Gil do Zé, DJ Boneco, a pressão e já beleza. Dali boneco, dali, dali, vamos! Alô, boneco! Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini! Conhece! Segura o Tiaguinho Genevia! A Gilson Top Gun, cadê você, Gilzinho? Tá só na manha! Só na manha, só na manha! Bora, Isaac! Fala, mãe! É o grandalhão Isaac, segundo! Menino na parada! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco. Gil Design! do show do Paredão Top Gun. Bora, William, bora, Jacaré. Olha, o DJ tá no comando, o grave tá batendo. Júnior Vampiro. E as novinhas. É ele! Se liga no som do momento, direto da Amapá. Veneno! É. Todo um tubarão vai te pegar, vai. Nilson! Do mundo! Luana! Deixa... Joel Sunija! Sempre, vem! Bagulho louco. E manda ver, Bernardo! Bagulho louco. Maria e a família Metralha, Jaque também! Come on, baby! Bora tremendo, vai curtindo o Veneno! Terremoto! Vai no caquiado! E é muita pressão! Vai no caquiado, vai tremendo, balançando. Olha o Garmin! Balançando. É a mãe do Piriquite! Balançando, vai tremendo. O bagulho tá doido, piranha! Vai tremendo. Vai começar! Bagulho doido! Vai começar! GDP do Piriri Mujaru ali! Vai começar! Joga bombinha! O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Obrigado, dona, que me rouba a cena. E Santos Isabel, Valdeci, o Tundum, Tatu, DJ Fly. E a menina Cia. Olha o mascote da mídia de Mujaru. Cachando o setor da mídia. E a primeira Larissa e a comitiva do Palmeiras, Leon! Agora é veneno até debaixo da água, Daniel! Muito rock todo. É pepito. Veneno na parada. Rock todo. Explode o bagulho. Bora, Adler! Tem que ter pressão! Joelma, a esposa do DJ Boneco e a Rose do Rock, né, bonequinho? Mas eu não sei que eu já tô com meu copo. Terremoto. Hoje eu vou pra areola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar jogado, vai ficar dentro das horas. Toma, se gostar. Toma, se gostar. De quem é essa aqui, ó? Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. O Amaral Raidec já com a gente. Alô, Amaralzinho. Você é especial. Para mim, eu te amo. Ficar com você, você é minha docela. Minha Cinderela, vai continuar na favela. Morro por ela. Você é minha docela. Minha Cinderela, vai continuar na favela. O Marquinho, o Gavião, o Jovito. O homem é bom. Uma flor. Novinha, você é uma flor. É veneno, vai veneno. Um, dois, três. Olha os primos doideira da Rocinha. O DJ e a remix da Subsaurya. Alberto da carreta Subsaurya ali, ó. Veneno! Bora, Diego! Dá-lhe aquela sampleada. Ah, não pode esquecer delas. Bem lembrado. Bateu medo agora. Alô, Gabi Silva, Tamires Malgi, as primeiríssimas. E a família Vida Longa de Mujeru pra gente. Tudo dois, sempre. Bora, meu Dudu. Fala, mãozinha! Já tá registrado o nome no CD também, mãozinha! É veneno, Santa Isabel, Jundiaí, Abidin, Guilherme, Silvaldo, Alexandre, o Arquijão, lá de Macapazinho, Carlos, o homem correu, correu do boi, mas chegou! Bebe transa, tá pra esse jeque do ladinho. É muita pressão, pressão, arte. Ei, Diogão. Não poderia deixar de ficar carimbado, Diogo Gria, no CD do Jundiaí. DJ Ronaldo Maresia de Castanhal para o bora, bora, bora, bora, vira! Toma, toma, toma, toma, toma. Olha, galera, tudo certo, viu? Toma, toma, Sírio, vamos lá, de Vila do Carmo. Quem vai estar na área? Veneno na parada. As meninas pra sentar, pra sentar. Conceição do Itá. Veneno na parada. Véspera do Sírio de Santa Isabel, lá no Juro Mesmo. Veneno na parada. Água, meu irmão, que diabo é isso? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, eita, meu irmão! A melhor. Já filho Bob Gil, Design Júnior, Grogo do Gol, sofredor! Da volante, alto peças e galera da Arena Champions. Tá todo mundo ali na área. Doida, doida, doida. Bora, meu garçom Bonioquinha. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Júnior Santorini. Joga essa mãozinha pra cima. É a Veneno Jundiaí. Veneno. Olha o baby, parceiro, meu parceiro baby. Ele ele disse que vinha, já chegou Bill. Hildo e a galera de Guaraci vieram curtir a Veneno. Custa tanto viver sem ti. Olha o Walter Cachorrão, bicho, Neto Lima, o Galvão, o Guedes, Diguinho, Geraldo, Cachorrinho, Batistuta, estudo, Dalinho. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance, eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Esse é o DJ Malvai Produções. Quero Daniel, Daniel, segura a música da Veneno. De Graberson, pressão, o Alexandre. Ele é o papai do ano, viu, maminha? Alô, Wellington. Já deu, nossa relação já deu. DJ Wellington. Dormiu, perdeu. E a onda levou. Fala. Alô, Magna. Você e eu. Na próxima vez, meu irmão, não esquece de trazer o Riquinho e o Negãozinho, viu? Que eles são ligados. Eu fiz de tudo, me sacrifiquei. Depois de tudo, essa é a música da Veneno. Veneno! Vini Brasil! Eu fui te encontrar. O quê? Arma e Junho Vital. Agora vou tocar. Quem toca? Caminhão Veneno. Eu fui te encontrar. Caminhão Veneno. Eu fui me envenenar. Caminhão Veneno. Eu fui te encontrar. Caminhão Veneno. Eu fui me envenenar. Bora, bebê, transa, bebê, transa! Explode, explode esse bagulho. Explode, explode, explode esse bagulho. Joga a mão pra cima, quero ver fazer barulho. Joga a mão pra cima, quero ver fazer barulho. Explode, explode, explode esse bagulho. Explode, explode, explode! Terremoto Veneno! Do rock doido, Reginaldo do Civic Impressão, vai! Deu com meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou. Com Cibiu Motos de Bujaru. Sofri sem ti. Ao lado da Pepita envenenada. Só vou chorar. Com o tempo nós dois. É, Pepita. Não vou desistir. Cuidado, viu? Picada. Você é meu. O quê? Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Vibe. Super Hot Vibe. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Vibe. Super Hot Vibe. Viviane Batidão. Muito em breve, Hildo Sambra e o Darlan juntinho dos desbudados. Vamos, Hungria! Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou. Arisson Santos dos Envenenados! E homem não quis aceitar. É o Arisson, é veneno na parada. Ninguém nos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Um oferecimento de Champions League! Pois, Loja Fortaleza e Sofia! Ciúmeu do Dologi! Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor. Já me falaram que esse CD vai ser uma explosão lá na carretinha J Saudade. E o pipoqueiro, o J Júnior, tá lá! Sou teu amor. Davi, o Gustavo, o Cauê e galera da Pitbull. Agora vai sofrer na minha mão, provado o seu desprezo e solidão, com a poderosa super bicha. Henrique, Paulo, Calado, Ricardo, Mix e meu DJ. Pegado, Leandro! Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem, agis assim. O gordo Valdecir. Todo mundo tem um... O Dundum, o Tatu. O Super DJ Fly. E a menina Meg me rouba a cena de Santa Isabel aqui com a gente. Eu gosto de ti. Sou louco por ti. Nilson GDV, Dali Nilson. E aí, a galera de Santa Isabel curtindo a Veneno. Veneno. Veneno. Vambora, Renato. Tu tá de cara trancada e eu já sei porquê. Tu mudou quando soube quem é a mais. Mas eu deixei bem claro que és o meu amor. Deixa eu passar logo a agenda pra galera aqui, ó. Vi uma foto antiga no meu... Segunda-feira, dia 29 de julho. Vou começar logo antes, né? Domingo, 21 de julho. O Círio da Vila do Carmo. É, Veneno na parada. Aí, dia 29 de julho. Festa da Pescaria em Conceição do Itaú. Veneno na parada. E que tandinha, viu? Isso só foi o pecado. Olha o Júnior de Deus, aí, camarada! Marcelo Barros, um abraço! Todo mundo tem um passado, deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sabe o que a Regiane falou pra mim? Ela falou assim, ó! Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é sem... Família Vida Louca, Galibu Jaru, um abraço. Vou me apresentar. Tudo do meu pai, ele também vai falar. Bora, baby. Com esse moço. Bora, Chilzinho. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Olha o coração gelado, Marlon. Um abraço pra você, obrigado. Esse coração, meu irmão. Dali, Marlon. Bora, mãozinha. O mãozinha é... Veneno. Oh, meu amor, faço tudo. Eu faço tudo pra te ter. Judesai. Qualquer distância eu... William Jacaré na produção do Paredão Top Gear. Sem minha mulher. Valeu. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Mãe confiou, teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu sou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado, teu menino. Bora, Natan! Chamado, por isso. O quê? Eu vou me apresentar à tua mãe. Que é? Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Chama um abraço pra galera da Casa do Treino. Carretilha Quintadinha, sábado, dia 27 de abril, viu? Lá na Vila, em Arapiaçu e Mujaru, meu irmão. Bora! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar... Vai virar! O Fábio Assunção. Bora que é veneno, muita pressão! Juninho aí! Hoje eu vou virar o Fábio Assunção! Bora, Beto! Bora, Beto! Bora, Megan! E o Riquinho não pode faltar também! Tô com saudade deles, viu, bicho? Abrimos doideirada, Rocinha! DJ Carlan! Fala, senhor! Eu só tenho um recadinho pra mandar pro meu amigo. Eu só tenho um recadinho pra mandar. O que que é? Vou botar ela só na mão. Nós é ruim, não marca a toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Boca, boca, boca, boca, boca, boca. foi na fita dos moleque. Entrou em desespero, ele beijou naquela boca. Ele é boca de pelo, ele é boca de pelo. Ele... boca de pelo, é? Ele não acredito. Ah, mas eu não vou ficar por baixo. Eu só tenho um recadinho pra mandar pra minha ex. Eu só tenho um recadinho pra mandar pra... vambora, perna! A onda da amiguinha, e tu me perdeu. Agora ela tá sentando no que era teu. Agora ela tá sentando. E aí, mascote de Mujaru! Engajando o bairro novo da mídia Larissa, comitiva do Palmeiras de Nangapiarinho. Sentando no que era teu. Teu, teu, teu. Veneno em Jundiaí! Oh, hey, oh, hey. Veneno na parada! A novinha da favela, o ritmo é esse aqui. Olha o preto e a sua primeira estima dama juntamente com o Ney! Lá do bar é tudo do! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. E o meu doutor, meu advogado João Paulo e o Xaretas ali, alô João! Esse é o advogado da Veneno! Olha o grandalhão Isaac! DJ Ailton! Ailton, Nike do Paredão Top Gar! Gil Design, DJ Boneco, Pressão Isabelense, Jefinho Paribó. Domingo tem Paredão Top Gar e Passat Mora em Garaparu! E Diego! Sabe a suvia, então segura, Diego Gomes! E quem é do Pai Sandu, dá um grito! A galera do Clube do Rimo joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha aí que eu quero ver! Vai, vai, vai! Bora, meu garçom, providencia a cerveja aqui na frente! Pra galera lá do poderoso Aredão Aguiô! O que que as mulheres disseram, Adler? Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá... Pode jogar a culpa pra cima de mim, viu? Não tá em nada, Hungria! A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Rock doido. De um lado tem o grandalhão Iago. A culpa não foi sua. E do outro tem o pequeno Danielzinho. A culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira. O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira. Tatuagem cicatriz. E muita grana na carteira. Tatuagem cicatriz. E muita grana na carteira. Tatuagem cicatriz. Muita grana na carteira. Ela liga e fala assim, ó. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Bora, Felipe! Foi avistado, brother! Tiaguinho GDM, Agilson Top Gun! Só liguei pra te falar. Parabéns, viu, Agilson? E galera da Top Gun, tá de parabéns, viu, irmão? É desse jeito, né? Humildade é a chave de todo sucesso! Esquadrão Escorpião, Joel, Paulinho, Belenê, Saulo! Agora, boca do Brasil, boga! Vem que tu come o boga! Boca do Brasil, boga! Vem que tu come o boga! Boca do Brasil, boga! Vem que tu come o boga! Cutucar o quê, rapaz? Tá doido, né? Vem que tu come o boga! Você me conquistou, apenas me sorris. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Olha minha família dos metralhas. Lá da Quitéria. Alô, Belly. Terremoto. Tem veneno em Barca Arena, viu, gente? No domingo, a cara! Para as mamas com o bico, que eu vou levar só pra viela. Vai ser papapá. Chutou com a família Roma, cena de Mujaru. Aponta pra ela. Joga. Olha o Ney, o Paulinho e a Alessandra. Olhando o Flávio e a Michele. Galera da Vila do Corinthians. Ei, Daniel, como ela ficou? Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente o baby era de lá, agora na Veneno, Gilzinho é moleque doido. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebocando uma xereca, vou de... Bora, GG! Por baixo, caralho. Ê, rapaz. Bota aqui, bota aqui. Não te empolga porque a parada tá o quê? A meu grau, a meu grau, a meu grau. Bora, Bruninho. A meu grau. Acho que aqui tem doida. A meu grau. Acho que aqui tem doida. A meu grau. A meu grau. Acho que aqui tem doida. Doida. DJ Boneco seguidor do Veneno. Cara, para o americano, Juninho, aí ele tá em dó. Acho que aqui tem doida quando vê os caras doidos. Quando vê os caras doido. Alô, Belly! Vem Belém do Pará, tá 40 graus. E aqui, Judiaíta! A mil grau, a mil grau. Olha o carinho, sacada, e a mãe do empresário Periguis de Santa Isabel do Pará. A mil grau. Tá rock doido! Muita pressão, é muita pressão, é muita pressão, é muita pressão. Aqui no rock doido, é muita pressão. Aqui no rock doido, é muita pressão. Aqui no rock doido, é muita pressão. Aqui no rock doido, é muita pressão. Tem que ter muita pressão! Um amigo corno, dá um grito bem alto aí. Acho que tem pouco ainda, né? Só quem tem um amigo corno, coloca a mãozinha pra cima e dá um grito bem alto. Agora só quem tem aquele amigo que é baitola, que é viado, dá um grito. Eu acho que essa galera tá mentindo pra mim, viu, Bill? Agora eu vou fazer uma pergunta bem discreta. Quem nunca levou um chifre, coloca a mãozinha pra cima, é! E se tiver alguém do Paysandu, dá um grito! E a galera do Papo joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha pra cima, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate, bate, bate! Quem acredita agora que o Clube do Remo vai destruir com o Paysandu? Joga a mãozinha pra cima, joga essa mãozinha pra cima, joga essa mãozinha pra cima e vem do batidão, do batidão, do batidão! Veneno! Ah! Um, dois, três, vamos! É Champions League na parada! Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador. Como tá o Bahia? Da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho Jackson Bahia. Amigo, se liga que tu vai ficar envenenado quando tu vê o veneno. Sinta agora esse veneno. Te vejo no Bahia, já usa lana. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te lavo no meu, te dou proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora, Pinduga! Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E veneno, veneno e top começar. Ei, DJ, a pressão vai começar. Ei, DJ, a pressão. Já começou! Ei, DJ, Romário, Sólio, JP, tudo dois, gira, gira, é a vida longa, tudo dois. Joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. Bora, bora, bora, bora, tio, meu gringo. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Júnior, tá tudo doido. Vou sair da festa quando eu tiver loucão. Eu já falei, DJ, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Então bora vingar. Quando eu tiver loucão. Judia e veneno na parada. Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta. Pitbull disse que hoje ela tá. Levanta hoje, eu tô de rock hoje. Eu tô de rock hoje. Eu tô de rock. Hoje eu tô de Pedro da Leão, Daniel. É muito rock na tua cabeça. É muito rock na tua cabeça. E agora? É muito rock na tua cabeça. É muito rock na tua cabeça. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. O Alessandro tá pegando muita bibibibibicada. Veneno. Fala. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, já filho, pop e a sua esposa Gisele. Então venha me procurar. Cadê o Gil Design? Venha me procurar. Sempre dizia pra aquela filha da p*** do dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da p*** do dia que negar em casa, eu vou. Bora, mãozinha! Ei, Darlan, pode soltar a batida. Pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado. Tá pronto pra dar uma pisa. Chegou! Chegou o DJ. Então toma, amiguinho. Sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Diz que meio do paredão e a galera da Vila do Carmo. Pisa. Alô, bebida. Veneno na parada. Pisa, toma sua pisa. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é... Tem que ter o que, Adler? O som é dobrado. É preto. zumba todo lado, quem zumba todo lado. Olha o Ramonzinho do like, o manézinho dos primos doide. Quem zumba todo lado, quem zumba todo lado, quem zumba todo lado, quem zumba todo lado. É quem zumba todo lado, quem zumba todo lado, quem zumba todo lado, quem zumba todo lado, quem zumba todo lado, quem zumba todo lado, quem zumba todo lado, quem zumba todo lado. A gente brigou, eu mandei ela embora. O primeiro de Jackson, que bate saudade, a gente só chora. Santorini, Quitandinha, então, e Transbernardes, Casa do Tango, ligou. Mais uma do Beto do Jundiaí, Negãozinho, alô Riguinho. Santorini, tua música tá vendendo mais do que água mineral, viado. Aniversário do Júlio dos Metralhas, dia 30 de março, Vila Cantumi, Transbernardi. Some say no to the album, the show, but watch the sound, I made a year ago. Segunda digital, Tote Pedro, Josimar Sandro e o Sidney. E for show, a essência do Pará. Terremoto. Menino na parada. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Mirim. Se eu vou estar, mas em breve você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. Adailton de Jundiaí, as bandas pra você dançar. Atendimento sempre especial. Aqui na Veneno é alguém. Pedece é que eu vou dançar. Família Transbernardi. E sua eventos. Alô, Bruninho. Lá é minha casa, viu, meu? Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo. Colar a minha boca na tua e te namorar. Obrigado, gordo! Amor, tudo que eu quero. Valdeci, Tutu, Tatu, Subedo, DJ Fly, a Mileira. E que me rouba a cena nisso, Isabel. Tá Perna Veneno. Amor, vem cá, quero ficar. Bora, perna! A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer. Amor, vem cá, quero ficar com você. Aí sabe, pai. A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer. Bora, Diogo Hungria! Jogão pros baixinhos, viu? Diego Gomes, olha do lado! Eu pego o meu Adley e vou... Natan, corre do bolo! Galera, o meu tampão, quem estava parado, começa logo a dançar. A Top Guy é do automotivo do Pará. E bate, né, papai? Vamos, vamos, vamos. Pra lembrar, lembrar, lembrar! Segura essa, baby, alô, Gilzinho! Mascote de Bujaru, viajando o bairro da comitiva do Palmeiras. O Marabá e Itália. De longe, de longe, de longe. De longe, de longe. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Alô, Gordinho, família Borges do Guilherme. Tupinambá, que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, com o DJ Tim, DJ Toninho é união, que fazem a força pra vencer. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Prepare-se que agora você vai ver, no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe, de longe. Prepare-se que agora você vai ver, no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do TNT assim bater de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Ei, é o TNT do Pará, Didinho de... Chama um abraço aqui pro parceiro Marlon, coração gelado! E avião Jovito Marquinho lá é agitado a porra! Alô, Elton da Transverdade! Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Segura, Eldo! Bora, Gostinho, Marcos, vai ver! O Maikinho da fã! Minha rouba cena de Bujaru! Jeito de ser feliz, muito amor no coração, é tudo que eu sempre quis. Seu carisma com a galera faz queimar o coração. É o DJ Adinaldo comandando a atração. Comandando a atração. DJ Adinaldo tocando pra você. É o DJ Adinaldo fazendo você mexer. DJ Adinaldo faz você se balançar. Comandando a atração, Pitbull do Pará. É o DJ Adinaldo que conquista corações. É o número um que contagia multidões. É o DJ Adinaldo que conquista corações. É o número um que contagia multidões. Pra você que está me ouvindo, escute o que eu vou falar. Adinaldo é o DJ que contagia o... Meu parceiro Alberto da Super Sound. Tô na gravação, tô no palco. Os primos por ali. Michel, rei das vaixas. Aparelhagem na... De Juni aí. No palco ele detona na sua apresentação. Seja na aparelhagem, na rádio, na gravação. No palco ele detona na sua apresentação. Essa é do DJ Adinaldo. DJ Adinaldo, o domador do Pitbull. Papai. Ok, let's do it. Essa é a caixa fraga. dançar, meu jeito de ser feliz, muito amor no coração, é tudo que eu sempre quis. Seu carisma com a galera faz queimar o coração, é o DJ Adinaldo comandando a atração. Comandando a atração. DJ Adinaldo tocando pra você. Eu DJ Adinaldo fazendo você mexer. DJ Adinaldo, vai pros DJ Adinaldo. DJ Adinaldo, DJ Adinaldo, DJ Adinaldo, DJ Adinaldo, DJ Adinaldo, DJ Adinaldo, DJ Adinaldo, DJ Adinaldo, DJ Adinaldo, DJ Adinaldo, DJ Adinaldo, DJ Adinaldo. Que tal assim, ó? Amor, meu coração pede só pra te amar, ficar com você mesmo. Bora lá, RG! Hoje acordei querendo te mostrar do tempo que tu era da banda Colapso. Eu vou chorar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Pior. Quando eu chego perto de você, o Ataíde gosta. Não sei te falar, só sei que... Fala, Ataíde! Não quero ficar, eu quero te namorar. Tá mala, né? Peraí. Meu parceiro, coração, Edson, e o Vanderlei dali. Fala, Vanderlei! Pra você, meu anjo. Eu lembro, pai, deixa comigo. Querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Vocês estão malas, vocês estão, viu? Ontem jurei que não ia lhe lembrar. É impossível não pensar. Pega, gata, vai! Mas não serei. E dança bem agarradinho, meu irmão. Te contar. Os primos doideira na Rocinha ali, declarar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Sabe quando estou do seu ladinho, quero te fazer carinho, não consigo me controlar. A paixão fala junto comigo, não sei ser mais teu amigo. Vem correndo, vem me amar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você. Cadê o Belete, bicho, hein? Desgrudar. Quando eu chego. Já se puxou o Belete, bicho? Não dá. Esse Belete acreditou, viu? Não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar. Eu quero te namorar. Eu quero te namorar. O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos destinos, não olhar esse jumba, mas esperar a paz que me traz a ausência do teu. O Alexandre Gachorrinho tá por aí, tá? Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar meu amor. Meu parceiro Fabinho Saraiva. Um abraço, Fabinho! Meu amor. Bora, baby! Xuxi! Meu amor. É fruto. Tem maluquinho. Traz as asas um novo dia e me ensina a cantar. Olha quem tá aqui com a gente, Jefinho. E seu irmão Gil Designer. E o DJ Boneco. Estabelece. Gisquinê Jackson. É veneno. Veneno. Canta essa menina. Porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora. Por favor, me ensine como guardar meu amor. E meu amor. E meu amor. E meu amor. E daí do Cavalo Branco e o Felipe da Transmenagem. Bora, Alisson! Bora, Vanderlei! Diquinho, Valder, Riachorrão e Alvão! A zero! Neto Lima! Ginho, doido! Júlio, louco! Que eu te amo, muita gente sabe. Eu já dei prova em forma de book. Quem olhar pra mim não vê maldade. E as primeiríssimas, hein? Maldade sonora. Já falei, vou falar de novo. E daí se você é gostosa? Elas não vieram. Festa, se você tá... que lá não me interessa. Sabe por quê? Eu não... Você faz gostoso e ainda põe leite condensado. Sabe! Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo. Cajando o bairro novo, mascote de Negabim. Para batalhas, tá no apoio da ninja. Não te largo. Você faz gostoso e ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. E aí, Lerge? É que eu misturo romance com safadeza. Obrigado, viu, irmão? Vai me beijar. Você sabe, é nóis. É que eu faço a gente balançando o quarto. Adley, adivinha quem é o reforço principal do time do Laerte, lá da Champions? Balançando o quarto. Vai me beijar. Darlan. Pede, eu faço. Olha, Laerte, não tá botando fé que a esquerda aqui é poderosa. Vai me beijar. Pede, o Diego faço a gente balançando o quarto. É, é bom que os dois são grandão, né? Banda 007. Que eu te amo, muita gente sabe. Eu já dei prova em forma de book. Quem olha pra mim não vê maldade. Maldade só na hora do prazer. E daí se você é gostosa? Se você só me desce na festa? Se você tá virando tequila, não me interessa. Sabe? Sabe por quê? Eu não te largo. Você faz gostoso e ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Sabe por quê? É a bandinha. Você faz gostoso e ainda põe leite. Alô, Edinaldo, alô, Brenda. Sabe por quê? Um super abraço pra esse casal que está hoje aqui vindo visitar a Veneno. Vai me beijar. Ei, Brenda, eu já posso batizar ele. Alô, Edinaldo da Picada. Então vai me beijar. Pede, eu faço, a gente bate. Ele gostou. Vai me beijar. Olha a bufetada, Edinaldo. Pede, eu faço, a gente balançando o quarto. Esse é o batizar Edinaldo da Veneno. A gente bate. Fica melhor, né, Brenda? Bora, Jundiaí aí! Veneno! Loqueta Music. Os meninos. Isso aqui é pra quem tá apaixonado, ó. Cicatrizou, mas tá doendo por dentro. Você não me aliviou. Posso fingir que estou bem, mas os seus olhos não escondem de ninguém. Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela. A língua dela é melhor do que Nutella. Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta. O sabonete! Ela liga. Como é que faz pra esquecer aquela nega? tento, tento, tento, mas não sai da minha cabeça. Alô, Agilson! Esqueci aquela niga. Agilson, topinha! Aquela niga. Super abraço do Darlan! Oh. E Agilson, é uma parceria que vai render bons frutos, viu? O topinha e veneno, veneno e topinha! Cicatrizou, mas tá doendo por dentro. Você não aliviou, posso fingir que estou bem, mas os seus olhos... Alô, bebida! Foi mal, mas o seu beijo... Bebida envenenada, desgraçada, tá agora! A língua dela é melhor do que Nutella. Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta que aquela nega. O Agilson já chegou aí nesse Darlan. Me diz como é que passa a esquecer. No meu aniversário tem Top Gay e Veneno mais uma vez. Eu tento, tento, tento, mas não sai da minha cabeça. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Me diz como é que passa a esquecer aquela nega. E aquela nega, aquela nega. Detalhe aqui, Jundiaí, né, Gilson? Quem sabe essa vai cantar, segue, segue, ó! Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado. Até o Neto Lima, que é o Vulguedes, Geraldo. Preocupado. O Tio Bica? É que agora. Não acredito que é ele. Sem você. Laudengacho! É que eu esteja apaixonado. Ó, Darlan e Dachó. Eu tô falando sério, eu não quero ninguém mais se você. Não tem coisa melhor que essa aqui, ó! Conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre. Deus me livre. Mas quem me dera, posta foto juntos. Os contatinhos já é. Deus me livre. Mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração. Pega uma batida, Daniela. Mas é a Felipe, tá fenomenal. Desse jeitinho. Bora, baby. E não tô me reconhecendo. E tô em casa em pleno feriado. Eu tô achando, viu, grandalhão do Daniel? Que o Ellison tá apaixonado, viu, meu irmão? É que agora eu só penso em você. E se eu não me engano, os olhares estão direcionados ali para a Pepita. Quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Bora, Vanderlei! De dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto junto e o contatinho já era. Deus me livre, mas quem me dera. Fala assim! Então faz assim. Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Vou esquecer tudo que a gente fez. É o Perna, meu parceiro Perna e a família Metralha! Então faz assim. Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Vou esquecer tudo que a gente fez. Estou me acostumando com a minha verdade. Lá vem mais uma, Adriana. O que dos esqueminhas se apaixonou. Foi culpa dessa boca quando me beijou. Pra gente ficar juntos, eu faço o que for. Eu troco a vida. O meu parceiro Alberto da Guerreta Super Saudade. Os esqueminhas se apaixonou. Foi culpa dessa boca quando me beijou, pra gente ficar juntos, eu faço o que for. Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor. My baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Afogar as mágoas e depois se embriagar. Oh, give me a... Ah, sei lá. Uma suíte para poder relaxar. Cama redonda para... É Divina Pizza! Porque essa noite... É Arena Champions League, assim o apelo da odontologia! Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Serei o seu amor eternamente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Serei o seu amor eternamente. A minha bebê transa! Gil, Alô, Dom Recoba. Alô, meu deputado Tiririca. Sou filho do mato, venho da roça. O meu pai é vaqueiro, minha mão é grossa. Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro. Só tenho só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escondeu. No oferecimento de SS Tech. Papai é doutor. Refrigeração, a melhor do estado do Pará. Eu não quero dinheiro. Se a melhor tá fechado com o Guia só... Veneno. Quero momento, passo o Inga. Vai, vai. Ei, Diego. Vai. Chega aqui. Chega aqui. É meu, é. E toca, não, e toca, não. Pensando bem, meu bem, a gente não... E aí, Felipe? Ai, você é princesa. Tanta beleza, eu não sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Amaral Raí, daqui já no circuito. Filho do mato, eu tenho da roça. O meu pai é vaqueiro, minha mão é... Já me falaram que o Tiririca tava imundo esse final de semana. Dinheiro, não tenho dinheiro. Só trago comigo o meu cavalo ligeiro. É todo no meu pé. E disse vaqueiro, papai é doutor. O pai para meu doutor. Apaixonado, vá! Márcia Felipe! Acho que estou amando pela primeira vez. Meu olhar tão vago, mas no seu fixei. Eu senti algo muito lindo. Mexeu comigo. Eu senti algo muito lindo. Amigas e baladas, tudo isso deixei. Pra sair de casa sem você, não mais sei. Eu senti algo muito lindo. Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo. Se é, se é amor, não sei, mas arrancou o meu. Tem gente que gosta dessa música. É amor, que estampa um sorriso daqueles, mil mil. Para. Procurei, eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei. Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo. Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo. O vento que te trouxe eu ainda não sei, mas morava nos sonhos que um dia sonhei. Eu senti algo muito lindo, mexeu comigo. Eu senti algo muito lindo. Um grito bem alto!